CYK355, 9240. A rádio da região carbonífera. Entrando no ar, a melhor sintonia da cidade, 1240. Nova 1240, Estúdio Regional. Líder em audiência, líder de audiência na região. Boulevard Restaurante e Lancheria informa aos seus clientes almoço de segunda a sábado. Cardápio variado das 11h30 às 13h30. À noite, X, hambúrguer, torre de batata, combos de X, petiscos, alaminuta, bife à parmegiana e muito mais. Venha para o Boulevard Lancheria e Restaurante, ali na Coronel Soares de Carvalho, em frente à praça. A tela entrega é grátis até o final da pandemia. Ligue, faça seu pedido, 997-045-692. Boulevard, Restaurante e Lancheria espera por você. Ofertas para você curtir Farmácias Associadas. Com o cartão de vantagens da Farmácias Associadas, você garante descontos especiais todos os meses. Está esperando o quê? Faça seu cartão de vantagens e aproveite ofertas incríveis. A pandemia interrompeu muitas coisas, mas não interrompeu o trabalho da Corsan. Confira aqui algumas de nossas ações. Mais de 200 milhões em obras para ampliar capacidade de tratamento e distribuição de água, reduzir interrupções e preparar os sistemas para o próximo verão. Ampliação dos canais digitais com a disponibilização de novos serviços, promovendo segurança para os usuários em tempos de pandemia. Corsan, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Doutor Pedrinho, atende você com todo o cuidado e a proteção na Clínica Suspel. Com as especialidades em cardiologista e pneumologista. Doutor Pedrinho, atendendo você em São Jerônimo. Todas as segundas, quartas e sextas. Agende sua consulta na Clínica Suspel. 36513499. Rua Luiz Justino Miller, 48 em São Jerônimo. Eletrônica Bonato, você encontra uma loja completa, tudo em áudio e vídeo. Instrumentos musicais e informática. Agente autorizado Sky. Faça já sua assinatura com planos promocionais. Sky pré-pago, a TV que você recarrega quando quiser e sem mensalidade. E o equipamento é seu. Imagem 100% digital. É na Eletrônica Bonato. Ligue 3651-496 ou 9811-499-390. Rua Coronel Soares de Carvalho, 590. No centro de São Jerônimo. Venha conhecer a nova loja da Esquimó Sorvetes, no Via Center em Charqueadas, na ERS 401. Venha você e sua família para saborear as delícias em picolés e sorvetes da Esquimó Sorvetes. Uma loja novinha, esperando por você com todo o cuidado e a proteção. Grandes promoções e ofertas arrasadoras. Picolés de fruta, 65 centavos. Pote de sorvete a R$13, diversos sabores. Aproveite e venha conhecer a Esquimó Sorvete, no Via Center em Charqueadas, horário do meio-dia às 20 horas. Esquimó Sorvetes, é verão o ano todo. Fernando Ferragem, agropecuário e chaveiro. Venha conferir nossos preços baixos e a marca que você confia em material elétrico, hidráulico, agropecuário e chaveiro. No centro de São Jerônimo, na rua Rio Branco, 194. Centro de São Jerônimo, Fone Watts, 998-998-955. Pensou em ferragem? Fernando Ferragem, São Jerônimo. Nova 1240. A nova AM1240 apresenta programa Toda a Cidade Tá Falando. Apresentação, Carlos Eduardo, o Batata. Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo nesse momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você.